Começa agora, Mundo Sertanejo. Mundo Sertanejo. Apresentação, Diego Valadares. Muito bem, estamos chegando com o nosso programa Mundo Sertanejo, música do seu rádio. Ô, Celso Borges, já está ligado aí, né? Meu amigo Celso Borges, trabalhando na TV Câmara e ouvindo o nosso Mundo Sertanejo. Valeu, Celso Borges, o tio Fernando, todo mundo ouvindo o Mundo Sertanejo, né? Estamos chegando mais uma vez com o nosso programaço. Cristiano Araújo canta, Cê Que Sabe. Amor, tem uma coisa pra te contar. O que temos pra hoje é saudade. Mas qual de nós vai procurar um pretexto, um motivo pra voltar? Foi ontem, mas eu já sinto vontade das bocas juntas e o calor do nosso lugarzinho de amor. Já é tarde, tá frio, é noite, eu sozinho. Minhas mãos estão começando pra ligar. Final 1504 pra falar. Oh, oh, oh. Sei que sabe, amor. Se a gente fica junto ou dá um tempo, mesmo assim eu te espero, te espero. Oh, oh, oh. Sei que sabe, amor. Nossa relação tem tudo pra dar certo, mas já estamos tão perto o coração. É noite, eu sozinho. Minhas mãos estão começando pra ligar. Final 1504 pra falar. Oh, oh, oh, oh. Sei que sabe, amor. Que a gente fica junto há um tempo. Mesmo assim eu te espero, te espero. Oh, oh, oh. Sei que sabe, amor. Nossa relação tem tudo pra dar certo. Mas já estamos tão perto, tão perto. Oh, oh, oh, sei que sabe, amor. Oh, oh, oh, te espero. Oh, oh, oh, sei que sabe, amor. Nossa relação tem tudo pra dar certo. Nós já estamos tão perto, tão perto. Coração. Nossa relação tem tudo pra dar certo. Nós já estamos tão perto, tão perto. O que temos pra hoje é saudade. Você está ouvindo Mundo Sertanejo com Diego Valadares. Muito bem, vamos em frente. O Mundo Sertanejo está no ar. Minha querida Anitta Dias, em Vargem Grande do Rio Pardo, VGFM, a Samara Martins, em São Miguel, no Rio Grande do Norte. Muito obrigado, viu? Ouvindo pela FM Porto Alegre, de Porto Alegre. Um abraço a todos vocês. Muito obrigado, viu? Ademilson Martins, um abraço a todos vocês. É locutor, né? Em São Roque. Muito obrigado, viu? Obrigado pelo carinho de vocês aí de São Roque. Elizabeth Oliveira, em Limeira, São Paulo, ouvindo o Mundo Sertanejo. Meu amigo Afonso Barros, em Zedoca, no Maranhão, muito obrigado, viu? A minha querida Adriana Costa, em Porto Acre, no Acre, ouvindo o Mundo Sertanejo. Muito obrigado, viu? A todos vocês, amigos do Brasil inteiro. Silvanei José Ramos, em Nova União, Cotriguaçu, São Mato Grosso, né? Ouvindo o Mundo Sertanejo. Adriano Gomes, em Joaquim Távora, no Paraná. Morada do Vento FM, exibindo o Mundo Sertanejo. Muito obrigado, viu? Adriano Gomes, em Joaquim Távora, no Paraná. Muito obrigado pelo carinho de vocês, viu? Vamos em frente. Pedro Paulo e Matheus cantam novo sucesso. Volta. Aqui pra te pedir, volta. Estou pedindo, me

apaixonado, quero ser seu namorado. Senta aqui bem do meu lado, precisamos conversar. Tô apaixonado, quis fugir, mas fui domado. O seu jeito delicado, eu preciso confessar. Sem você já não vivo, me entrego sem medo de amar. E juro que do seu amor não dá mais pra escapar. Tô apaixonado, apaixonado por você. Sinto saudade. Tô apaixonado, não consigo explicação. Por que tanta emoção? Me diz por que eu amo você. Amor, não dá mais pra escapar. Tô apaixonado, apaixonado por você. Fico maluco pra te ver. Sinto saudade. Tô apaixonado. Você está ouvindo Mundo Sertanejo com Diego Valadares. Muito bem, meu amigo Paulo Sérgio. Paulo Sérgio, aí de São João do Paraíso, né? Ouvindo o nosso programa pela Rádio Paraíso FM. Ô, Amadeus Ferreira, obrigado aí pela força, viu? A você, o Valmiro Gomes, todos os nossos locutores, todos da equipe aí da Paraíso FM São João do Paraíso. Audiência muito grande. Silvana Machado, beijo pra você, seus papais da Fazenda, a Silvana Vitorino, a Jéssica. Audiência muito grande. Muito obrigado pelo carinho de vocês, tá bom? O Rogério Silva, Rádio Linhares, em Linhares, do Espírito Santo, né? Um abraço, muito obrigado, viu? Valeu, grande Rogério Silva. Um meu abraço carinhoso a todos vocês aí de Linhares. Muito obrigado pelo carinho, pela parceria, tá bom? Gustavo Lima canta Que Mal Te Fiz Eu. Não entendo por que não me fala e viras a cara. Cada vez que passo junto a ti, não entendo todo esse veneno que pura espalha quando tem conversa sobre mim. Por que tu sentes tanto rancor de um homem que te amava e te queria e tu deixaste de ir? Que mal te fiz eu pra me tratar assim como farrapo, um vagabundo, um pobre, meu coração, danada. Isso pra mim. Mande seu e-mail para o Mundo Sertanejo através do nosso site www.radioestudiobrasil.com.br. Muito bem, um abraço ao Alan Sérgio, o Josimar, né? Aí da ABC Shalom FM de Cuiabá, exibindo nosso programa. Muito obrigado, com muito sucesso. A Raimunda Alves em Castelos dos Sonhos, no Pará. Um abraço. O Douglas Araújo, futuro vereador. Um abraço, muito obrigado, viu, Cristiano Araújo. Cristiane Vermucci. Ia falando de Cristiano Araújo, né? Nosso saudoso cantor Cristiano Araújo. A Cristiane Vermucci, o Márcio Araújo, o João da Eletrônica, o Douglas Araújo, o Pereirinha Silva, grande, grande simpatia, né? Pereirinha Silva, Regivan Santos, a todos vocês, amigos da Rádio Cidade FM, em Castelos dos Sonhos, no Estadão do Pará, exibindo Mundo Sertanejo com muito sucesso. Muito obrigado, viu, pelo carinho de vocês. Aí, Diego Valadares chega cantando toda a promoção. É sucesso, o Brasil inteiro canta e dança com Diego Valadares, que está no YouTube, viu? Você pode ver o clipe. Tô na promoção, Diego Valadares, no YouTube. O clipe tá muito bacana, né? Um abraço, muito obrigado a todos vocês. Canta, Diego Valadares, o povo quer ouvir. Vamos lá? Vamos lá. Chegar. Hoje eu tô na promoção, facinho de pegar, baratinho, bonitinho, gostosinho, safadinho. Pode passar a mão, quem der mais vai levar. Loira ou morena, escurinha, pode ser grandona, pequenininha. Pode experimentar, a promoção é atraente, quem levar meu coração ganha o resto de presente. Tem mulher solteira aí, pode chegar. Hoje eu tô na promoção, facinho de pegar, baratinho, bonitinho, gostosinho, safadinho. Pode passar a mão, quem der mais vai levar. Pode chegar, hoje eu tô na promoção, facinho de pegar, baratinho, bonitinho, gostosinho, safadinho. Pode passar a mão, quem der mais vai levar. Vez que tá da encalhada, novinha, pode ser coroa, gorda ou magrinha. Pode experimentar a promoção, é quente quem leva meu coração. Ganha o resto de presente, tem mulher solteira aí, pode chegar. Hoje eu tô na promoção, facinho de pegar, baratinho, bonitinho, gostosinho, safadinho. Pode passar a mão, quem der mais vai levar. Baratinho, bonitinho, gostosinho, safadinho. Pode passar a mão, quem der mais vai levar. Ah, ah, ah, ah, ah, ah. Baratinho, bonitinho, facinho de pegar. Ah, ah, ah, ah, ah, ah, gostosinho.

nome artístico, né? Rádio Marconi FM Cultura AM de Açailândia. Um abraço a todos vocês. Muito obrigado. A família Chaves, aí de Porto Franco, também no Estadão do Maranhão. Vamos até o Mato Grosso. Campo Novo do Parecis, Franco Nero, Rádio Liberdade FM. Um abraço, muito obrigado pelo carinho de vocês aí, viu? Grande Franco Nero. Vamos até Nova Olímpia, família Montanini, o Claudio Miro Montanini, a Leiliane Montanini, a todos os nossos ouvintes da Cultura FM de Nova Olímpia, aí no Estadão do Mato Grosso. Muito obrigado, viu, pelo carinho de vocês. A Luciane Camargo, Rádio Alternativa FM, meu amigo Kleber, em Paraisópolis, Minas Gerais. Um abraço a todos vocês, obrigado pelo carinho de sempre, viu? O Kleber Santos, radialista, DJ, é produtor. Um abraço a todos aí de Paraisópolis, viu? O Rogério Silva, a Rádio, Rádio Linhares, né? Em Linhares, no Espírito Santo. Muito obrigado, viu, Rogério Silva, a todos da equipe. Vamos em frente, Ricardo e Ronael, a dupla do The Voice Brasil, de Unaí pro Brasil inteiro, cantam. Na balada, já tô de olho em você. Copo de whisky na mão, descendo até o chão. Me deixa louco, gosta de provocar. Vou beijar sua boca, eu vou te ensinar. Beijo cinema, beijo selinho. Pode ser beijo mansinho ou com pegada, pode escolher. Em beijo sou perito, em beijo sou formado. E a minha faculdade é aqui na balada. Eu vou beijar você. Beijo no selinho, beijo no queixinho. Eu vou beijar você. Beijo roubado, beijo com amasso. Eu vou beijar você. Beijo no selinho, beijo no queixinho. Eu vou beijar você. Beijo roubado, beijo com amasso. Tô na balada, já tô de olho em você. Copo de uísque na mão, descendo até o chão. Me deixa louco, gosta de provocar. Vou beijar sua boca, eu vou te ensinar. Beijo cinema, beijo selinho. Pode ser beijo assim ou com pegada, pode escolher. Em beijo eu sou perito, em beijo eu sou formado. E a minha faculdade é aqui na balada. Eu vou beijar você. Beijo no selinho, beijo no queixinho. Eu vou beijar você. Beijo roubado, beijo com amasso. Eu vou beijar você. Beijo no selinho, beijo no queixinho. Eu vou beijar você. Beijo roubado, beijo com amasso. Segura o sanfoneiro. Assim, ó. Eu vou beijar você. Beijo no selinho, beijo no queixinho. Eu vou beijar você. Beijo roubado, beijo com a massa. Eu vou beijar. Agora sim. Agora sim, senti firmeza, pessoal. Estava de um jeito que nem podia andar direito. Mas agora, tô pisando macio que só vendo. Acabaram as rachaduras dos pés, não sinto mais dores. E o que é melhor, até o mau cheiro foi embora. Tá curioso pra saber o que eu fiz, não é mesmo? Uso todas as noites antes de dormir. É uma beleza. Quer saber o que é? É o sebo de carneiro perfumado Saúde com Beleza. Ele mesmo. É cheiroso, deixa os pés macios que nem um veludo e acaba de vez com as rachaduras que incomodam. Sebo de carneiro perfumado Saúde com Beleza. Uma descoberta revolucionária para os seus pés. Pés rachados? Nunca mais, meu compadre. Tô pisando macio. Sebo de Carneiro Perfumado Saúde com Beleza. É o mais poderoso hidratante para os seus pés. É tão bom o cheirinho que tem gente usando nas mãos e no corpo inteiro. Sebo de Carneiro Perfumado Saúde com Beleza. É bom que dá gosto. Estamos apresentando Mundo Sertanejo. Voltamos com Mundo Sertanejo. Apresentação, Diego Valadari. Muito bem, vamos em frente. Mundo Sertanejo está no ar. Grande Paulo Sérgio, em São João do Paraíso, ligado no Mundo Sertanejo, né? O meu amigo J. Rodrigues, locutor aí na madrugada da Rádio Cidade de FM, Castelo dos Sonhos, no Estadão do Pará. Meu amigo Luiz Mota, em Itapeva, São Paulo, vindo do Mundo Sertanejo. Aí, Ayrton José, brevemente estaremos juntos aí em Alta Floresta do Oeste, Rondônia, né? Fazendo shows, Rádio Princesa Web exibindo nosso programa aí com muito sucesso. Muito obrigado pelo carinho de vocês. A Rosilda da Silva, em Formigueiro, Rio Grande do Sul, Rádio Ideal FM. Muito obrigado pelo carinho de vocês, viu? O Leandro Simões, Rádio Nova Paulista, em Caieiras, São Paulo. O meu amigo Dudamel, grande Dudamel, também fazendo seus shows aí no Estadão de São Paulo, fazendo muito sucesso, né? Na Rede Clipe, exibindo nosso programa. Triângulo Mineiro, 5 horas da manhã, nós estamos no ar com o nosso programaço Mundo Sertanejo pela rádio Super 95 FM em Coromandel. São em média 30 municípios, todo mundo ouvindo Mundo Sertanejo. Em Uberaba, logo pertinho de Coromandel, aí no Triângulo Mineiro, nós temos a Rádio Terra FM. O Rafael Carvalho, o Gleiber Terra, todos vocês, muito obrigado, viu? Rádio Terra FM em Uberaba, Estadão de Minas Gerais, exibindo nosso programa com muito sucesso. Rick Renner cantam, Moleca. Alô, rapaziada! Quero ver todo mundo grudado na cintura da moleca, hein? Não deixa ela escapar. Ai! Gruda na cintura da moleca, reboladeira fica louca pra dançar. Gruda na cintura da moleca, faz benzinho, faz boneca e deixa o corpo balançar. Gruda na cintura da moleca, reboladeira fica louca pra dançar. Gruda na cintura da moleca, faz benzinho, faz boneca e deixa o corpo balançar. Depois do mexe-mexe, rala o tchan e rala a tcheca. Eu tô grudado na cintura da moleca. Depois do mexe-mexe, rala o tchan e rala a tcheca. Eu tô grudado na cintura da moleca. Quem mexe pra cá, quem mexe pra lá, eu quero ver seu umbiguinho suar. Quem mexe pra cá, quem mexe pra lá, é só no sapatinho até o dia clarear. Quem mexe pra cá, quem mexe pra lá, eu quero ver seu umbiguinho suar. Quem mexe pra cá, quem mexe pra lá, é só no sapatinho até o dia clarear. Quero ver você mexer, quero ver você grudar. Gruda, gruda, gruda, quero ver você mexer, quero ver você gruda. Gruda, gruda, gruda, quero ver você mexer, quero ver você gruda. Gruda, gruda, gruda, quero ver você mexer, quero ver você gruda. Gruda, gruda, gruda. Gruda na cintura da moleca, reboladeira fica louca pra dançar. Gruda na cintura da moleca, faz trenzinho, faz boneca e deixa o corpo balançar. Gruda na cintura da moleca, reboladeira fica louca pra dançar. Gruda na cintura da moleca, faz trenzinho, faz boneca e deixa o corpo balançar. Depois do mexe-mexe, rala o tchan e rala a tcheca. Eu tô grudado na cintura da moleca. Depois do mexe-mexe, rala o tchan e rala a tcheca. Eu tô grudado na cintura da moleca. Quem mexe pra cá, quem mexe pra lá, eu quero ver seu um biquinho suar. Remexe pra cá, remexe pra lá. É só no sapatinho até o dia clarear. Remexe pra cá, remexe pra lá. Eu quero ver seu biquinho suar. Remexe pra cá, remexe pra lá. É só no sapatinho até o dia clarear. Quero ver você mexer, quero ver você gruda. Gruda, gruda, gruda. Quero ver você mexer, quero ver você gruda. Gruda, gruda, gruda. Quero ver você mexer, quero ver você gruda. Gruda, gruda, gruda. Quero ver você mexer, quero ver você gruda. Gruda, gruda, gruda. Gruda. Muito bem, amigos do Brasil inteiro, um abraço. Ricardo Silva, Rádio Canoa Grande FM, em Guaraçu, Estadão do Paraná. Um abraço a todos vocês aí, muito obrigado pelo carinho, pela parceria, viu? A todos vocês, amigos, que compõem as equipes das nossas rádios parceiras pelo Brasil inteiro, né? Um abraço carinhoso a todos vocês, viu? Se a sua rádio ainda não está na minha lista de alôs, faça contato com o Diego Valadares no Facebook, viu? Ou no WhatsApp, 61-9973-0555. Vocês, amigos das rádios, aos contratantes de shows, os amigos, os fãs, ouvintes do Brasil inteiro que queiram falar, interagir com o Diego Valadares. É o 61-9973-0555 e a gente vai estar sempre interagindo, né? Meu amigo Abel Júnior, rádio A Voz do Mel FM, em Ponte Alta do Tocantins. Um abraço a todos vocês, a audiência é muito grande aí, né? A Patrícia Santos, em Presidente Médici Maranhão, muito obrigado pelo carinho de sempre. Ricardo Ferrara, em São Paulo, muito obrigado pelo carinho. A Jaiane Nascimento, em Barra do Bugres, Mato Grosso, Rádio Ativa FM, um abraço. Laurinha Lacerda, a todos vocês, muito obrigado, viu? Hoje, Gilmar Ferreira, meu abraço carinhoso, viu? Cabra danado. Edelson Moura, meu amigo Edelson Moura, nosso diretor aqui da nossa central de produção, canta pra vocês. Edelson Moura é sucesso Brasil inteiro como cantor e como compositor. Canta Menina. Você está ouvindo Mundo Sertanejo com Diego Valadares. Sim, por favor. Menina, eu estou querendo te chamar de flor. Pegue em minhas mãos, perceba todo o meu calor. Menina, nos meus olhos veja a fagulha do amor. Acabe logo de uma vez com a minha solidão. Menina que já conheceu tantos amores vãos, não deixe que se apague a chama da minha paixão, mas deixe-me fazer morada no seu coração. Menina, enquanto uma estrela tímida brilhar no céu, eu juro pela minha vida que serei só seu. Não deixe tanta coisa linda pra viver depois. Menina, no céu da sua boca linda eu quero me perder. Enquanto Deus me der a vida eu hei de amar você. Em algum lugar eu sei que existe um mundo pra nós dois. Acabe logo de uma vez com a minha solidão. Menina que já conheceu tantos amores vãos, não deixe que se apague a chama da minha paixão, mas deixe-me fazer morada no seu coração. Menina, enquanto uma estrela tímida brilhar no céu,